você vai sentir poder na ligação. Telefone pro céu, telefone pro céu. Jesus atenderá, Jesus atenderá. Se estiver doente, o meu Senhor vai te curar. Uma coisa interessante você vai. De graça e não usa ficha, não. Você vai sentir poder na ligação. Se você está doente, ligue pra Jesus. Se você tem problemas, ligue pra Jesus. Se você não é salvo, ligue pra Jesus. Cristo está no telefone. No telefone. No telefone. No telefone. Telefone pro céu. Telefone pro céu. Jesus atenderá. Jesus atenderá. Se estiver doente.